Satisfação à periferia aí. É o registro da nossa história. Convidar meu parceiro Lucas aqui pra fazer esse som comigo. Eu entendo assim. Fora da política tudo é ilusão, mano. O poder, fora do poder tudo é ilusão. Certo? E eu acho que tá na hora da gente rever nossos conceitos, a gente também criar foco pras coisas e entender que é o seguinte, que se historicamente excluíram a gente da política, historicamente excluíram a gente falando que religião não se discute, que futebol não se discute, era porque alguma distração eles queriam de nós, pra gente ficar se matando dentro da periferia. Eu não concordo com isso aí não. Eu acho que a gente tem sim que avaliar politicamente e eleger os verdadeiros representantes da periferia, e tá na hora do rap nacional aprender a votar, tio. Ó, eu acho que só pode mudar através disso daí. Então eu acho que é nós, tio. Tá na hora de representante preto, pobre, deficiente físico, tá na hora de, tá ligado, da periferia. Se a periferia, a união é a massa, por que que não tem representante nosso lá? Complicado, né? Mano, só quem convive com as mesmas dificuldades que você é que vai poder fazer algo por você, irmão. Da minha complexidade física parei e refleti. O labirinto vida contemplei. O homem sem visão perante a mim. A superação do ser humano é algo lindo sim. Pude ver que a visão não é condição pra ganhar, pois tem quem anda a falar ou viver motivos pra errar. Cê quer saber, irmão, a vida é linda de noite e de dia, mas mesmo em braille é cheia de covardia. Sei que você daria suas pernas pra então me ver. Eu só queria dar um passo pra ajudar você. Não tô comparando o sofrimento. Não quero a comoção de ninguém. Tá me entendendo? Eu só queria que a melodia, a letra dessa música pudesse ser entendida pela pessoa surda e sem equilíbrios. Esse fato pode ser realizado, mas faltaria a harmonia, o mover dos passos, a articulação das mãos e a informação no fluxo. O som ausente aos tímpanos, sem reação de quem não ouve, não fala, mas enxerga as palavras, observando atento a ele. O corpo que fala, irmão, fala através das rugas do cabelo branco, excepcionalmente de quem promove o canto. A pai Curitiba, eu, um aliado, Antônio, vítima do mundo hoje finado. Saudade, irmão, cê me fez ver a vida de outro jeito. Que o respeito a que supera todos os defeitos. Senti emoção no olhar do inocente, na criança excepcional. Seu Brasil deficiente, ineficiente, as políticas voltadas pra gente. Cadê as promessas de ajuda, presidente? Honra esse povo massacrado, humilhado, carente. Aqui só quem convive realmente sente. Queria te ver, só, falar com você, Laurente. Ouvir tua voz, incentivo. Só quem convive sabe, quem sofre pode sentir. O prazer que estava ausente, a vontade de existir. Eu queria te ver, só, falar com você, ouvir tua voz, incentivo. Só quem convive sabe, quem sofre pode sentir. Eu não vejo no congresso, não, nem representação da classe. Quem faz política de acessibilidade? Não, nunca esteve cativo de uma cadeira de rodas. Nunca teve luxação nos braços, dor nas costas. Somos 30 milhões espalhados sem recursos, tá excluídos nas cotas, privados do mundo. Lembrados somente em plano de filantropia, enriquecendo empresa que assim se beneficia. Coração via promoção, corpo atrofiado, invisível social da hip hop. Comove o fraco, você me mata na ignorância também se mata. Infelizmente informação é o que te falta. Consciência coletiva na periferia. Quem viva na carne o meu dia a dia. Quem convive em meio ao preconceito, o olhar que machuca o mesmo. E na necessidade gera dúvida, te faz pensar que poderia ser você seu filho. Sua dor só torna mais difícil o meu caminho. Não reflita o quanto que sua pena me julga. É o mesmo que leva a pergunta. E aí, precisa de ajuda? Alerta a sociedade, só quem convive sabe, seu respeito já favorece a minha liberdade. O CID, Código Internacional de Doença, decreto grande deficiência, da tua indiferença. Se paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia. tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, nanismo, paralisia cerebral. Nomes científicos que burocratizam nossa vida, infelizmente. Aqui só quem convive realmente sente. Queria te ver, poder andar só, falar com você, ouvir tua voz e sentir. Só quem convive sabe, quem sofre pode sentir o prazer que estava ausente, a vontade de existir. Queria te ver, poder andar sozinho, falar com você, ouvir tua voz e sentir. Só quem convive sabe, quem sofre pode sentir o prazer que estava ausente, a vontade de existir. Satisfação, Lauren na cena, Lucas, raciocínio real. É nóis, isso é rap nacional, rapaz. Simplicidade. Vamos chegar.